Gangsters Brasil. E essa é dedicada a todos os habitantes da cidade X. Deus, olhei pra mim. Então, escuta só. Não vejo o sol brilhar aqui atrás de um X. É isto aí, foi isso que escolhi. Eu e uma pá de truta na mesma cela. Não nasci pra isso, já dizia minha velha. Num canto paro para pensar onde é que eu vim parar, nem dá para acreditar. Eu me lembro do que a coroa me falou, de Deus em Jesus, o nosso barraco no morro. Era um menino e nem dava bola, dizia que besteira, isso é só história. Vamos que está na hora, a bicha está na bolsa, caramba, já tá no esquema, então mano, se mova. Isto acontece muito no game. Partindo para o crime, deixando feliz o demônio. Tinha muita grana, mas nunca tava feliz. Fumava maconha e um beck, só para distrair. Não tava nem aí, canos, manos, ponta firme. Mas minha mãe andava e orava bem triste. Pedi em oração, tome conta do meu filho. E que o grande Deus iluminasse os meus caminhos. Venha me ajudar. Não serei mais réu, mais um réu. Fortes, tudo podes, sei que podes, meu Senhor, então vem, então vem. É, me lembro daquela vez em que quase matei um guarda. Na mãe que fui roubar, o demônio atentava. Atira sangue bom, a voz vinha do escuro. E sei lá porquê, não me matou, pois não atirei. Decidi ir pra igreja e me liguei. Na oração de fé, Deus disse eu te salvei. Me decidi ser seguidor do Senhor. Acabou o culto, a adrenalina acabou. Não sei se vou pro céu, Deus disse eu não quis ouvir. Mas o gueto é difícil, mas que droga aqui. Não tinha fé, nunca mais vi. Minha mãe ri, fora da lei, eu sei. Bem, é treta pra você e pra mim. Meu mano é bem ruim. Vou fumar um bomba, um mano que roubava. Comigo está em coma, poderia ser eu. Eu não sei se isso é destino. Imploro a Jesus Cristo que ilumine os meus caminhos. Venha me ajudar. Não serei mais réu, mais um réu, um réu. Sei que és fortes, tudo podes. Sei que podes, meu Senhor. Então vem. Planejei errado, rodei, cara, e fui pego. Os homens da lei, falei, me colaram, filmou. Uma pá de bico, uma pá de soco, na cela me jogou. Quase que eu morri, sacou? Escute, chegado, estou no fundo do poço. Estaria melhor se eu já estivesse morto. Porém, creio que Deus já operava. E os nossos pensamentos já estavam indo embora. Na primeira visita, minha mãe veio trazer um rango bem a pop e uma bíblia para me ler. Porém, agora entendo a palavra. Deus usa mim pra transmitir e dar vitória. Na minha condicional, eu sempre dou um jeito de ver meus trutas. E aqui pego pra alguns detentos e ensino que Jesus Cristo é a saída. E o que liga? Trocar as automáticas por uma bíblia. Olha pra mim, venha me ajudar. Não serei mais réu, mais um réu, um réu. Sei que és fortes, tudo podes. Sei que podes, meu Senhor, então vem. Então vem. Oh Deus, olha pra mim, venha me ajudar. Não serei mais réu, mais um réu, um réu. Sei que és fortes, tudo podes. Sei que podes, meu Senhor, então vem. Então vem. E aí, meu parceiro, eu sei que você cometeu uma pá de erro, deu uma pá de brecha, e aí você foi parar aí. Sua mãe orando, seu pai pastor. Tá ligado? Tá ligado? Mas o rolê era outro. Mas hoje você entende o que, que tem valor, certo? E pra você dá uma chance. Nunca se vai tão longe que não possa voltar, tio. Não importa se a parede é de concreto ou é de aço as grades. Deus pode atravessar e encontrar contigo. Mas seu coração tem que ser mais mole do que as paredes que te cercam. Paz, mano.